Esse é o Robson detonando. Segura, pião. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Ô DJ. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Gilson's Lanches. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Ô DJ. Olha pro Marujo. Olha pro Marujo. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá.